descobri que todo amor que eu sentia por ti não existe mais. DJ Leandro Pressão, novo conceito, melody, manda, ouça, me faz sucesso. Sentia por ti, não existe mais. Mega Pressão, sacudindo a concorrência. É aqui! Como posso viver? antes é aqui. Ondas, os seus sussurros na hora do amor. O peso do som. Qualidade de som insuperável. Silvia, Gil e Nelsinho Rodrigues. Sucesso. Mega pressão. Que eu sinto é tão grande que me aflige até a alma. Não me permito te perder. E essa ideia que me faz perder a calma. Será que um dia vou poder sentir teus beijos, teu perfume, ter você pra mim? DJ Zedilson e Edilson, agora toca essa canção que eu fiz só pra DJ ti. DJ Leandro Pressão. Ciclone ao som. Mega pressão, o peso do som, qualidade de som insuperável. DJ Leandro Pressão. O homem é bom, o homem é espetacular. Vê se me dá um tempo pra gente conversar. Apenas um momento, preciso te falar. Eu não sou esse cara você está pensando. Eu não tenho essa cara de ficar enganando você. Por que sair com outra se eu não gosto dela? Se na minha cabeça você não sai da tela. Comigo, se toda essa distância é o meu pior castigo, não me deixe sem você. A solidão me mata, não me deixe sem você. Meu coração infarta, não me deixe sem você. Te peço até desculpas, mas não me deixe sem você. Me sinto só e não quero te ver. Alberto Moreno, Moreno, Moreno. Vê se me dá um tempo pra gente conversar. Apenas um momento, preciso te falar. Por que ficar brigando, agindo assim comigo? Se toda essa distância é o meu pior castigo, não me deixe sem você. Vamos pra cima. Mega pressão. Não me deixe sem você. A solidão me mata. Não me deixe sem você. O coração empata. Não me deixe sem você. Te peço até desculpas, mas não me deixe sem você. Mega pressão, o som que toca tudo. Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor em meu coração que só te quer e sente falta de você. Pra mim, sou louco por você. Lembra tudo. DJ Leandro Pressão, tocando as marcantes no 14, DJ. Harrison Pedros, é sucesso. Mas não me deixe, meu amor.